ZYC 407, Rádio Universitária FM 107,9 MHz, a sintonia da Terra. Influenza H1N1. Atenção, se você faz parte de um dos grupos a ser vacinado, fique atento à data e compareça a um posto de vacinação. De 22 de março a 2 de abril é a vez das gestantes, das crianças com mais de 6 meses e menos de 2 anos e a população com doenças crônicas. As crianças recebem nesta etapa a primeira dose. A segunda será 30 dias após a primeira. Atenção! As mulheres que ficarem grávidas após este período devem procurar um posto para serem vacinadas. Leve a sua caderneta de vacinação. Câmara dos Deputados, a Casa da Cidadania. Em Fortaleza, pontualmente 10 horas. Um bom dia a você, amigo ouvinte da Rádio Universitária FM. A partir de agora, Brasileirinho, nosso encontro dominical com o choro instrumental e cantado. Brasileirinho tem produção e apresentação de Nelson Augusto, no áudio Assis Lima. E a partir de agora, pelo 3366-7474, 3366-7474, você liga e fala com o nosso escriba Januário Bezerra. Se quiser fazer um bate-papo aqui pelo MSN, programabrasileirinho@hotmail.com. E daqui a pouquinho, Apóstolos tocando ao vivo pra gente, Tarcísio Sardinha, o violão e convidados. Já estamos aqui com alguns integrantes do Regional, o Gil Tássio aqui no clarinete, e o Rodrigues Cortez, o Cortez também está aqui com surdo. Hoje vai ter música ao vivo de qualidade daqui a pouquinho. E a gente chegando também o Fernando e também o Lauro do Cavaquinho, a turma se integrando já aqui ao vivo no nosso programa. Vamos começar mostrando para você um grupo que toca choro lá na Espanha, isso mesmo, um grupo espanhol que toca choro. O grupo chama Praça 11 e gravou o CD Abismos de Rosas, Músicas do Brasil. Chegando o Sardinha aqui, todo alvinegro. Vamos logo dar o bom dia aí, Sardinha, um bom dia aqui. O grupo é formado pelo Francesco Mana, Chique Garcia e o Lili Pita. Francesco Mana na flauta transversal, o Chique Garcia na guitarra, violão, né, guitarra clássica, e Lili Pita nas percussão. Eles gravaram músicas do Marco Pereira, Paulo Bellinati, Radamés Yatali, e também a da autoria do Francisco Mano. Vamos logo dar o bom dia aqui do Tarcísio Sardinha. Bom dia, Nelson. Bom dia, Sardinha. Tudo tranquilo? Tudo tranquilo aí. Beleza. E antes de começarmos, vamos falar agora com o Tarcísio Lima, que é o nosso comentarista esportivo. Como é que está aí o momento atual do Campeonato Cearense, Sardinha? Estamos aqui fardados aqui, para mais tarde, Castelão, será que Xadá? Vai ser uma sola boa, né? Ah. Eu, Lauro Viana aqui, à frente aqui da torcida alvinegra, né? Certo. É isso aí, bom dia a todos aí, o pessoal do Brasileirinho aqui, né? Tá chegando Gil Tássio, o grande Gil Tássio aqui do Clarinete, vou mandar ver aqui hoje aqui, né? Beleza, beleza. Pois então, pronto, vamos ouvir choro feito na Espanha pelo grupo chamado Praça 11. De Marco Pereira a gente ouve Bate Coxa e Seu Tonico na Ladeira, e de Radamés Yatali a gente ouve da Suíte Retrato Chiquinha Gonzaga e Anacleto de Medeiros. Vamos ouvir o Regional Praça 11. Vai lá, Assis, por favor. Thank you. E tá aí o regional Praça 11, do CD Abismo de Rosas. Pessoal que toca choro lá na Espanha. Ouvimos Bate Coxa e Seu Tunico na Ladeira. Músicas do Marco Pereira, violonista lá de Brasília. Depois teve Jongo, música do Paulo Bellinati. Vamos ficar devendo aí a suíte Retratos com Chiquinha Gonzaga e Anaclete Medeiros, da obra do Radamés, porque vamos começar ao vivo agora. Nosso regional aqui, que tem o Fernando no pandeiro, o Cortez aqui no surdo, Gil Tassi na clarineta, Lauro Viana no cavaquinho.